mais um dia, minha mente pedindo socorro. 27ª condenação. Daqui pra frente, mano, só fica mais difícil. Quando criança eu queria conquistar o mundo. Hoje adulto vários traumas ferem lá no fundo. É só boleto e várias contas pra pagar, e contatinho na minha agenda pra poder me aliviar. Vem com mensagens do tipo malove, hoje tu vem. E quando bate meu vazio não cola ninguém. A vida é engraçada, o amor me erra. A libido elas vêm, meu interior enxerga. Quem vê de fora não sabe um dos meus vícios. E um dia eu planejo o futuro, o outro suicídio. É só um vinho e uma caixa de Rivotril. É foda controlar sua mente, o coração a mil. Hoje só peço um minuto de silêncio por todas as vezes que eu já morri por dentro. Já faz um tempo que eu ando tão distante, com sorriso vazio, uma tristeza dominante. Eu com minha espada desbravejando gigantes. Acertei, eles escondem, meus erros viram flagrantes. Tende as irmão, que é foda se olhar no espelho. Eu posso até chorar em off, não demonstro medo. É foda viver essa gangorra de emoções. Às vezes acho que eu só aguento morto, enquanto não crio novas conexões. É só mais um dia, minha mente pedindo socorro. É muito louco lidar com a sua própria cabeça, tá ligado? Ela é seu amigo e inimigo ao mesmo tempo. Sentimento, mano, nem sei se eu sinto. É muito louco isso. Talvez um pouco de egocentrismo por causa de estar sempre lotado de mulher em volta. E talvez um vazio muito louco por ter o coração totalmente blindado e despedaçado. Não é tão fácil quanto parece. Só mais um dia e novamente eu acordo fechado. Tortura toda noite, coração amargurado. Já não me sinto vivo, prefiro ficar calado. Roleta russa pra acabar com todo esse pecado. Um gole de veneno pra curar minhas feridas. Quero me sentir bem sem ligar pra autoestima. Esse vazio que parece não sair da minha vida. Me sente fraco, pra mim é minha própria chacina. A gente pensa que a vida vai ficar mais fácil. Pelo contrário, todos querem ver o seu fracasso. Dizem que te admira, outros dizem que ama. Como que foi se eu disse, ninguém tá preocupado. Todo peso do mundo eu carrego nos meus ombros. Sem falar pra ninguém, correndo desses demônios. Vivendo na escuridão nunca foi o meu plano. A cada dia o coração se enche de danos. Às vezes penso que tudo isso é um pesadelo, onde o seu valor se mede pelo dinheiro. Antes de perguntar, simplesmente atiro primeiro. Hipocrisia, nem tudo é culpa do governo. A mente pensa, mas o coração tá quase morto. De tanto eu falar, hoje eu me sinto rouco. E todo mundo me condena, me chama de monstro. Talvez por isso na caverna eu dou todo o esforço.